o som pesado vai rachar da artilharia. Linha de frente, fuzileiros da profecia. Um pitbull agressivo sempre no combate. Contra os chacais que se espalham por toda a parte. O som de muitas águas que brama do trono. Ele é o rei da glória, te desperta do sono. Os comichões dos ouvidos não deixa escutar as palavras de Deus que quer com sangue lavar. Autoridade inexplicável que tem a fé. Não Deus de barro, de bronze, Jesus de Nazaré. Olhos de fogo, pés de bronze, voz de terremoto. Demônios tremem, se calam, com ele não posso. O alfa, o ômega tremendo, ele é o que sou. No vale de ossos secos, mano assoprou. Tampou a boca do leão, não comeu Daniel. Anunciou a Maria por anjo Gabriel. O quarto anjo da fornalha de fogo ardente. Parou a força do mar, do vento e da serpente. Anda por cima das águas, abre o mar vermelho. Pelo fiel que acredita, dobra o joelho. Tira da morte, sepultura, faz ressuscitar. Só uma palavra e o paralítico faz andar. Deus no comando de tudo, mesmo eternamente. Posso sentir ele aqui e sei estar presente. Dono do ouro e diamante, todo o planeta. Ao contrário do inimigo, miséria é muita treta. O 3000 volts pode crer, só um porta-voz da transmissão celeste que descia até a voz. Canalizado, tá ligado, não é internet. Revelação é limpo por via satélite. O Deus que fez o sol voltar, machado flutuar. É como uma pedra fez Davi o gigante derrubar. Tão soberano ele vem transfigurado pra fulminar o dragão, o adepto zerado. Na guerra da constelação, no reino milenar. Cavalos versus escorpo, quem vai triunfar? A terça parte que caiu será condenada. Sou narrador do futuro, regresso da imortalizado. Emmanuel, o Messias, estrela da manhã. Esmaga os pés às obras de Satã. Assiste o trovão poderoso a sua esposa. Aqui na terra é a igreja que sempre te louva. O crente fiel que foi tirado e humilhado, agora se encontra nas nuvens transformado. Sem choro, dor, enfermidade, pois não haverá. No juízo final ele que vai te julgar. Extremidade se abala todo o universo. Perante o Criador Supremo, guiado nos meus versos. Quem me inspira pra dizer o tema de verdade? Deus tem um plano na sua vida, deixe a maldade. Crocodilagem é a escama por todas as partes. Essa não é malandragem, essa não é malandragem.